Salve! Salve guerreiros, salve guerreiras! Salve grande pátria latino-americana! Sonho de Simão Bolívar! Sonho de Frei Caneca! Hoje é o grande dia, parceiro! Vamos levantar! Vamos aplaudir, porque chega mais uma joia rara da periferia! A família Gato Preto, Crônica, DJ Bira e Demis Preto Realista! Ha! O som que embala, Banda Black Rio, 1977, minhas origens, de onde vim. Ouve aí, é louco. Ah, o lugar, GOG desequilibrado. Pra dizer muitas vezes a verdade tem que ser louco, parceiro, certo? Tá aqui, o compromisso de sempre trabalhar pro hip hop consciente, positivo, responsabilidade. É isso aí, e eu vou dizer aqui algumas palavrinhas que de repente podem embalar os sonhos de muitos parceiros. Ouve aí. 40 graus de calor na sombra, mas o que mais me assombra é ver o estado de vários estados que o poeta ama. Ah, diz que é dos moleque, né? Deixa eles cantar, se apresentar. Muita coisa pra falar, parceiro. Mas 77 me lembra muita coisa louca, ó. Queen, Fumaça, Rossi Black, Edivaldo, Luluzinho, Ubiraci, Chacrinha, Mestre Bimba, Dino Black, malandragem no real conceito, movimento perfeito. Marginal tem estilo, ninguém consegue imitar. Se liga na lista que os caras são bamba, muitas vezes não reconhecidos, muitas vezes não aplaudidos. GOG de olho em você, moleque, ó. Vamos, vamos.